Não na Grécia. Aqui, com seu exército longe defendendo os gregos, os atlantes decidirão atacá-la onde agora está desprotegida. Em casa.